dinossauro. Cabeça dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro. Pança de mamute. Pança de mamute. Pança, pança, pança de mamute. Espírito de porco. Espírito de porco. Espírito de porco.